Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, Chorume com X, o podcast dominical, porra, que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E chegando agora pela primeira vez ao recanto do celular, ao vivo, pelo YouTube, Twitter e Twitch, temos ele aqui que foi expulso de uma suruba no presídio por mau comportamento, Wesley Zop. E aí, puta, finalmente no domingo de manhã, não a minha expulsão da suruba, mas nossa gravação. Porra, tá vivo, que felicidade. Ele que é mais bonito que um pôr do sol em praia de nudismo, Gabriel Asvar. Alô, alô, queria dizer que a hora que você anunciou Zop, o outro Zop chegou. Acordou, né? A Cida ele falou, começou, porra, vai gravar. Vamos gravar. E acabou de chegar ele com voz de caramelo, o nosso substituto, que é mais confuso com uma aula EAD na PAI, Anderson Legão. Fala, negada! E aqui como convidada de hoje, ela que enfia o dedo no cu dos animais, dizendo que é pra estudar o comportamento animal, diretamente do podcast Pet Lady, Carol Barros. Eu só tô aqui por pura inveja do Emerson, porque eu fiquei com muita inveja dele. Nossa, no sua vida deve ser uma merda, hein? Pra ter inveja, cara, do Emerson. Não, e eu não tô com inveja porque ele currou o negão, não. Eu tô com inveja da leitura de e-mail. É isso. Eu tinha imaginado que era por causa da leitura, mas vamos colocar, né? Claro. Wesley Zop, essa história de podcast de comportamento animal, enfia o dedo no cu do cachorro, o cachorro... Ih, tá normal esse cachorro. É, vamos ver como que ele se comporta. Né? Aqui, mas eu já enfiei muito dedo no cu do ganso também, viu? Pra ver como é que ele se comporta. Mas isso aí, nada como animal... ele se comporta. Vamos ver, é cloaca. Cloaca do ganso. Não dá pra, não dá pra confiar em alguém que não sabe a diferença de um cu e de uma cloaca. Aí você sabe. Eu só sei pelo gosto, na verdade. No escuro. Que é a única maneira que dá pra saber a diferença certa. Cara, né? Cara, só desculpa te atrapalhar, mas vocês viram, ó, o vídeo do negão ficou bem menos perturbador agora, né? Meu Deus! Agora eu não sei se tá travado ou não, não dá pra saber. Eu acho que o dono do cativeiro que ele tá aí, acho que. Agora tem internet. Ah, deixa eu devolver. Ele tem quatro olhos agora, cara. Ele entrou pra pedir socorro, cara. Opa! Muito bem, gente. Esse Anderson Negão, ele já é exatamente assim no presencial. Ele faz a apresentação dele e aí sai fora, não fala mais nada o episódio inteiro e volta pra dar tchau também. Não, ele vai voltar ainda pra falar da minha mãe, depois da tchau. Ele entra e fala, come assim, daí ele cai. É, aí cai, daí depois ele fala tchau. Aí, vamos ver. Falou, alô. Voltei. Você não falou ainda que comeu a Cida, desculpa. Ah, não. Comi a Cida. Agora vai cair. Gratuito isso. É assim, a minha vida é essa. Não, mas a gente não cobra pra galera ver o YouTube aqui, então é gratuito. Não, você não. Eu e a filha tivemos uma filha aqui, ó. Coisa perturbadora, bicho. Por que pariu? Que coisa susto, perturbadora. Mano, quando o cara guardou essa porra, essa boneca foi. O cara guardou no cu a filha. Pô. É, porque devia ter guardado no cu mesmo. Ai, rapaz. E eu aqui? Posso me apresentar ou não? Vocês não vão deixar. Vão ficar tirando boneca do cu aí, pô. Eu aqui, Costiano Douglas Ganso, o único host que já comeu o cu de Wesley Zop. Não, peraí. Não fui o único, Wesley Zop. Não, quer dizer, não era pra ir agora, isso, né? Agora fiquei na dúvida. O único host do Chorume em 2020, vai. Ok. Tá bom, então vamos lá para esse episódio maravilhoso aqui. Temos várias pessoas aqui comentando, várias pessoas presentes. É um prazer ter vocês aqui nessa bela manhã de sol aí, assistindo a nossa gravação. Tem o Careca do Amor que tá vendo aqui, o Cristiano Sage, que perguntou qual o tema, ó, ejaculação precoce aqui, rapaz. Então... Nunca ouvi um chorume, né? É, porra. Então, rapaz, vamos pra ele, nosso menino de voz galante. Hoje vai fazer sentido, porque hoje, Gabriel Osmar, não tem o tema no título. O ouvinte aí não pode pensar que adivinha o futuro, que ele não sabe, rapaz. Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é coisas que não faço mais. Ai, João. Coisas que não faço mais, rapaz. Será que alguém vai mencionar aqui que não curra mais a Cida? Será que alguém vai ter que falar isso, rapaz? Pra mentir? Eu duvido que alguém, se alguém falar, vai ser legal. Será que alguém vai falar que não é mais integrante do Chorume? Capaz da Carol falar que não curra mais minha mãe do que vai tirar a única arma do negão, pô. Não vai. Será que alguém vai falar que não faz mais piadas boas depois do Ajão, Gabriel? Admitir? Não sei, mas vamos para esse episódio que promete ser excelência, L'Oréal para Paris. E tem uma coisa que a gente faz ainda, que é episódio, estamos aqui para provar, meus garotos. Dança, amiga, dança! Aê! Eu achei que tinham proibido o eletrochoque em alguns tratamentos mentais, né, pelo jeito. Cara, não sei porquê, mas me deu uma vontade de seu Shiryu enfiar os dedos no meu olho. Não sei se é normal sentir tesão com isso. Eu fiquei meio enojado, mas tudo bem, acho que cada um reage de uma maneira. Anderson Legão é igual arte, né? Cada um sente o que tem que sentir ali. Né? É isso. Mas então, esse episódio lindo, maravilhoso, as coisas que não faço mais. Uma coisa eu faço ainda, que é começar o episódio por ele, nosso querido, nosso lindo Wesley Zop. Agora não adianta, Wesley Zop, você disfarçar aí, demorando 20 minutos pra lembrar de uma história, porque agora não tem edição, porra. Agora Thiago Barbosa tá te assistindo aqui sem camisa, parecendo aquele tio bêbado com cirrose, falando, Negão, quanto custa seu action figure? Aí. Tá vendo? Agora é assim, cara. E aí? Eu acho que o action figure que ele tá falando é da sua bonequinha. É boneca. Olha lá, vai tirar do cu de novo. Coitado dessa boneca. Peraí. Não. E o Link também colocou só a cabeça da boneca pra aparecer, parecia o pênis. Aqui, ó. Bonequinha. O único action figure que o Negão usa de dildo também. Será que é o único, né, mano? Esse é o único. E aí, Wesley Zop? Muito bem. Você é velho. Então, é aí que eu ia chegar. Você já viu muitas gerações passar, você já aprendeu muita coisa, já esqueceu muita coisa, já deixou de fazer muita coisa. Isso é verdade, concordo. Mas o episódio me confundiu um pouco, porque coisas que eu não faço mais, porque não me cabe a idade, ou coisas que me caberiam fazer hoje em dia e eu não faço mais. Mesma coisa. Posso falar, não... Por exemplo, se eu falar assim, sexo, não entra. Por exemplo, interpretação de texto, que pelo jeito é nenhuma aí no caso. Não faço mais provas do colegial. Por exemplo, preparar pauta. Nunca fez. Aí eu não fiz. Interpretação de temas de podcast. Eu nunca fiz também, acho que eu nunca fiz. Mas uma coisa que eu não faço mais... É espalhar a minha arte de grafiteiro pelos muros da cidade. Não faço mais. Tem vontade ainda? Às vezes tenho. Eu vou falar a verdade. Às vezes você vê aquela bela parede branca. Às vezes você vê aquele prédio cheio de pastilha, feito por... Pastilha. Romero Brito. Nicolas Quilares, rapaz. Você vê ali... E aí você quer meter um fofão ali. Não só fofão, não era baseado só nisso minha arte, cara. Mas, sim. Eu quero que você fale mais. O que mais você fazia? Desenhava pênis? Só quando eu tava no nome de algum concorrente ali, né? De algum concorrente da grafitagem, daí você desenhava um pênis junto ali. Mas era com gola ou circuncisando? Sempre circuncisado. É o pênis universal, né? É o pênis universal. Mas não que aquele dos corpos achatado. Eu desenhava de perfil. Ah, tá. Que é isso? Agora parece que tá com o saco em cima de uma máquina de xerox. Não é aquele que desenhava. Não que você faça isso sempre na máquina de xerox, naquela imobiliária que você atende. Não é isso. Tanto que eles até aboliram agora as máquinas de xerox e lá, porque não estava sendo muito bom. Engraçado que você sempre vai naquela salinha de cópia falando que vai tirar cópia da chave, né? E tira também, eu imprimo a chave. É, sim. Mas Wesley Zop, o que mais? Eu quero saber como que era a sua arte aí, rapaz. Não é a questão da arte em si, a questão de quando você tem oportunidade e isso já não te cabe mais. Não sei se é trauma, não sei se é... É ridículo também, né, Zona? Pelo amor de Deus. Teve uma fase que isso é ridículo, assim. Sei lá, tem infância, tudo bem. Agora você, um homem de 70 anos... Vou colocar lá, ótima é vida, entendeu? Cara, mal de Parkinson, você tá com mal de Parkinson, vai ser tudo tremida, letra. Não tremidas. Não queria dizer nada não, mas é 10 para as 10... E você foi jantado já. Ah, não, é normal. Vai passar o dia inteiro. Não, mas... já, Carol, já, já não sei se é a pegada. É porque é ridículo, não sei. A Carol acabou de provar que manja muito de comportamento animal. Falando o quanto o Zop é ridículo aí. Mas, ó, vamos supor, esquecendo que você é ridículo. Assim, velho e ridículo. Velho e que ridículo. Vê você de costa pichando alguma coisa seria ridículo. Tudo bem. Talvez só ver você de costa já seria ridículo. Mas é sério, imagina o Zop pichando uma parede, mas assim, com aquela calça meio caída, com o cofre de fora, e a camiseta curta demais. É, mas é assim que ele anda, Carol. Não, eu já vi essa cena. Só que ele não tava pichando um muro, tava pichando uma pessoa. Não, a não ser que você tá falando da calça de skatista, aquela que o pessoal usava no meio das pernas. Vamos supor, você foi premiado num concurso de supermercados aí. Você tem uma parede branca e uma lata de spray. O que você vai pichar? Você pode escrever uma coisa. O mundo inteiro está assistindo. Era uma grande rede de supermercado. O mundo pagou para assistir a mensagem de Wesley Zop. É agora, não pode pensar muito. Ah, chorume, ouça um chorume, cara. É uma coisa mundial. Ia colocar os links ali, cara. Ia pichar links e depois no final um pênis. Vai, não vou. No final um passaralho. Um passaralho, um bolo. Ou caralho de asma, né? Muito bem, Gabriel Asbar. E você, que é um cara aí que... Tá em plena juventude. Pode pichar muro se quiser. Não é ridículo. É bonito, então você pode fazer o que quiser, porque a sociedade te permite fazer o que quiser. Vide que você é um cara bonitão aí. Então nada fica ridículo. Você é aquele cara que pode passar chantilly no corpo e colocar morangos nas partes íntimas e todo mundo vai achar sexy. Agora, peraí. Se o Zop fizer isso, os caras batem ele na paulada. Olha, filho da puta estragando morango e chantilly. Exato, que nojento. Comida. Tem gente na África que quer chantilly com morango, seu cara, que nojento. De costa parece aquele cara que pichava umas frases idiotas. Link, pichava link pra mostrar no supermercado. Tem que ser um idiota pichador pra estragar chantilly assim, porra. Mas e aí, Gabriel Asbar? Eu pichava spray também, por isso. Que coisa você cara, escolheu aí pra falar que não faz mais? Vou começar light aqui, mas eu vou falar de uma coisa que eu não faço mais e sinto muita saudade, cara. Que é responder perguntas polêmicas. Mas isso é bem fácil de resolver. E essa ferida está aberta, eu enfiei as duas mãos nela, mas, cara, é uma coisa que eu não faço mais e era um momento ápice aí que eu gostava. Lógico, diria... Eu não faço mais responder perguntas polêmicas. E não assistir o Zop respondendo o que ele vai fazer com o corpo da mãe, da namorada. Concordo com você. Polêmicas de verdade, né? Não esses fetiches do Zop. É isso que você está falando. Não esses fetiches dos ouvintes com a minha mãe. E daí talvez eu tenha aberto uma caixa de Pandora aí do Chorume. Que outras coisas que eu não faço mais é vídeo de as piores propagandas do universo. Ah, é verdade. Ele falou com lágrima nos olhos essa agora. Gabriel Asbar, hoje, Carol Barros, essa pessoa que está aqui no seu vídeo diretamente. Veja ela no Zoom aí. Ela vai fazendo uma pergunta polêmica, Gabriel Asbar. Não, mas não é agora. Não é agora. Muito bem, então você aí responderá uma pergunta polêmica que promete não envolver a mãe do Zop. Promete. Tomara. E falando em mãe do Zop, não sei nem por que eu fiz esse link, mas temos ele aqui, Anderson Negão. Anderson Negão. É por isso que você fez esse link. Anderson Negão, que coisa você não faz mais e tem vontade de fazer. Não me venha falar pichamuro. Não, você tem vontade, pode ser só... O que eu não faço mais e gostaria de fazer é uma noite de amor com Dona Cida. Veja que ele foi um rapaz cortês, disse é. Noite de amor. Exato. Porque agora ele só trepa. Sente falta daquela inocência. Agora ele só devora. Agora ele só devora. Ele possui, apenas possui. Ele apenas penetra agora. É, não, não tem mais aquele brilho. Não tem, não tem mais beijo na boca. Vejo que o cérebro da Carol até desligou. Ela preferiu, não, não, não vou acompanhar isso, que senão eu vou ficar louca. Ah, eu tô em outro lugar aqui. Ah, uma pena, realmente, uma pena. Eu tô em outro lugar. Agradeça por isso, Carol. É, Anderson Negão, você é um ridículo, tá? Quis mandar o um zap na primeira, você sabe que zap na primeira não ganha jogo, hein? Carol Barros, aí, você que falou, tem uma pauta enorme. Pautuda, nossa, muito pautuda. O que você não faz mais, Carol? Gostaria de fazer? Eu não gostaria, só não faz mais também, né? Então, eu fiz uma listinha aqui de coisas, e a maioria das coisas que eu deixei de fazer me tornaram uma pessoa melhor. São coisas que eu, assim, não faço mais, e agora eu sou uma pessoa melhor por isso. Se você fizer, vai ser ridícula. Já tá no ar. É, e eu não quero ser ridícula também. Ah, pelo amor de Deus, né? Pichamuros, pichamuros. Começa mal no peito, mal no peito. A primeira coisa que eu listei que eu não faço mais, que eu já fiz muito na vida e é uma bosta, é deixar o cartão de crédito entrar no rotativo. Bicho, eu já fiz isso algumas vezes na vida e eu já paguei alguns mil reais a mais pro Santander, que eles não precisavam. Que o Ganso, Carol, inclusive, Carol, ganhou. Carol, mas tem gente aqui no nosso chat, tem gente ouvindo isso aqui que é jovem, tá pegando o primeiro cartão de crédito ontem. Não faz, rapaz, ideia, não faz ideia do que você tá falando. Vou explicar. Então, é o seguinte, então, por favor, explique pro jovem aí o Paranauê que os bancos fazem pra cima da. Ou explica pro Negão, que sempre pagou na Xinx, tudo, né? O Negão, ele paga o cartão de crédito com outro cartão de crédito. É, não faz ideia. Por exemplo, isso. Tá certo. É o seguinte: você tem um cartão de crédito e você acha na sua cabeça que você não precisa de dinheiro. Você passa tudo no cartão. E você não precisa de dinheiro. E aí chega no. Não, vai passando. E aí chega no final do mês e você tem que pagar com o seu dinheirinho todo aquele gasto que você teve no cartão. Sim. E se você não paga o valor completo do cartão de crédito, aquele resto que fica ali entra nos juros, que entra nos juros, e de repente você está devendo até o cu pro Santander. Sim. E não tem mais jeito, a parada fica assim... perde o controle. Então, a minha dica para o jovem é o seguinte: se você não tem dinheiro, não tem um cartão de crédito. Porque não tem nenhum risco. Não fica só contando os juros que você deixou. Não, vai em cima. Você vai comprar mais coisa. Quando você vê, você está devendo a alma. Você tem aquele cartãozinho, chega a faturinha, R$500. Aí você fala: oh, não tenho 500, vou pagar 350. R$3. Aí você fala, esse mês eu não vou comprar nada. Fatura seguinte, R$500. É tipo isso. E você nem comprou nada. O valor dobra, bicho. Eu já fiz isso aí na minha juventude. Me arrependo infinitamente, porque eu dei muito dinheiro pro Santander, que eles não mereciam. Fico até feliz que o Ganso tenha roubado R$600 do Santander. Roubado, porque... não. Recuperado. Talvez, Carol. Seja por isso que tenha cobrado mais de você, porque tava. Tava faltando, né? É, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. O banco, ele é comedor de virgens. Essa é a verdade. Ah, isso o é banco, verdade. Ele é um isso comedor é de virgens, comedor maldoso, não um comedor respeitador, não. Não, ele, amor, sabe ele, aquele comedor de virgem pausudo que falou, Wesley, eu só vou pôr a cabeça, só vou pôr a cabecinha. E aí, só quando... vou pôr a cabeça, a analogia é, pega esse cartão. Não, a analogia é, aqui. Na fatura vem, ó, você pode pagar o mínimo, né? Você tá devendo R$1.000, mas aqui, ó, você paga o mínimo que é 180 e tudo vai ficar bem. É só a cabeça, não, mas vai começar pelas pernas, né? É. A última mas, coisa é a cabeça. Eu vou começar pelas bolas, né? O cara começa ao contrário, já coloca tudo dentro. É, então o conselho, na verdade, é não confie no Santander, porque o Santander não vale de nada. Não, mas e não pensa deixe... na vantagem. É. Falando nisso, queria falar do nosso novo patrocinador, Santander, aí, muito obrigado. Oh, sim. E tem títulos de capitalização excelentes agora. Ótima taxa de juros. De pagar o valor mínimo do cartão. É, tem linhas de crédito ótimas, gente. É, Santander. Você pode fazer seu empréstimo para pagar sua fatura de cartão tranquilamente. Então você se superou, Carol. Parabéns aí. Você é, eu acho que eu... Você agora. Você tem o cartão de crédito mais controlado ou você foi aquela pessoa que rasgou os cartões de crédito? Não. Agora eu consigo gastar apenas o que eu consigo pagar. Assim, eu não tô mais fazendo loucuras com cartão de crédito. Ah, muito bem. Eu me superei. E, só que o único problema da sociedade em si, Anderson Negão vai entender o que eu tô falando. Existe hoje comércios que só aceitam cartão de crédito, rapaz. Não é, Anderson Negão? Existe. As lojinhas de jogo, aí, ó. Eu só passo. Você nem pergunta se tem outra forma de pagamento. Maldita, né, bicho? É, ou então, igual o Gabriel tava falando aí antes da gravação, andar com 1.000 trocado na carteira pra pagar um mecânico. Tranquilo. Quem não tem, né, boa, gente, R$1.000 em dinheiro pra pagar? Não, o Negão deve ter. Não sei se você falou de um jeito. É, como se ninguém tivesse. Mas o Negão é rico, né, gente? Ué. Ah, Negão é verdade. E, cara, uma coisa que eu parei foi em 2014. Foi a última coisa que eu fiz. E parou, melhorei de vida também. Não faço mais. Olha. Olha o Zito Barato. Isso aí é verdade, né? Ou senão eu revelo agora. Como assim parei de fazer o entubado? Eu e Gabriel Asbar estamos ganhando muito dinheiro com os entubados. O seu Asbar e o Chorizo. Porque agora o canal é verificado, então agora a gente não termina os vídeos dando um tapa nos outros. Agora é uma reflexão, uma poesia. É tipo um Karnal, Leandro Karnal lá. Mas a questão é: eu parei de discutir pela internet, cara. Eu parei de debater em redes sociais, em qualquer coisa escrita, em postagem escrita agora. Faz você muito bem, cara. Eu só penso na minha cabeça assim, foda-se. É. Desligo a rede social e saio de Moonwalker, que já aprendemos com o Garoto Vaca, que é a melhor saída para os problemas, e ouvindo o Kiss ainda por cima. Contraditório, né? Então, cara, quando às vezes você faz uma postagem e a pessoa vem e fala, mas pau absurdo, no seu cu. Absurdo. Absurdo. É. Mas e o PT? Eu só ignoro, rapaz. Eu só ignoro e saio feliz, cara. Quando... Às vezes não é nem questão de política, é qualquer discussão. Às vezes eu postei uma piadinha, todo mundo vai. Você faz piada com isso? Eu só ignoro. Xenofóbico! Gordofóbico! Zopifóbico, qualquer coisa assim, eu só ignoro, só saio fora, deixo a pessoa falando sozinha lá e não respondo. E aí mas isso é essencial para a saúde mental, porque senão você fica louco, bicho, com a internet. Todo mundo tem uma opinião. Esses dias. E uma que fizeram... não vai concluir a discussão, não vai concluir. A pessoa só quer debater, então. Né, é, a pessoa não quer mudar de ideia. Enfim. Esses dias, um ex-aluno fez uma postagem lá para mim, né, me elogiando, e veio um outro ex-aluno de outro ano, de outra sala, comentando assim: esse professor foi uma filha da puta. Foi o único que me reprovou. Do... Ai, era o Marcelão, esse menino. Não era o Marcelão. Marcelão nunca reprovei ele. E aí o cara, ele fez... Daí eu pensei assim, porra, cara, o cara mó na injustiça falando que eu reprovei ele. É verdade, mas ele mereceu. E aí eu pensei assim, vou lá, filha da puta, vou lá. Vou eu lá, pensei, vou essa ali. Eu falei, foda-se. Ih, saí de Moonwalker daí... ouvindo Kiss, cara. Quase caí em tentação. Quase passei milão no cartão de crédito. Você quase entrou no autorama ali, né? Porque daí você ia ficar ali, ó. Eternamente, naquela pistinha ali. Exato. E aí eu saí fora, cara. Aí eu pensei, não adianta. Debater por escrita em redes sociais não dá futuro, cara. É igual o Gabriel falou, um autorama, ninguém sai do lugar, ninguém lê o comentário do outro pensando, nossa, realmente eu estava deveras equivocado. É. Mas eu tenho uma pergunta. É, ninguém pensa assim. Então... Esse eu estava deveras equivocado é só os comentários do Entubados que vocês continuaram, filosófico. Ah, mas pelo menos gera renda pra gente, né? Então, eu sou muito mais aqui falar abertamente, já que não podemos nos encontrar, pelo menos com o vídeo, né? Não tem como. Sim. A pessoa... Dá pra você entender o que a pessoa tá falando, dá pra você sentir, dá pra você olhar a cara de tarado de Anderson Negão aí, veja só. No escuro ainda, isso que tá vendo. É, tá meio... Tá olhando fixamente pro Zop. Mas então, cara, é um conselho que eu dou, coisas que eu não faço mais é... debater pela internet. Mais eu posto minhas coisas, se alguém elogiar, eu agradeço. Se alguém vier falando, pô, mas um comentário antirreligioso, eu deixo passar, digo um belo foda-se. Hereges! Seus hereges! Testemunhas de Jeová! Pô, esse tipo de coisa. Filisteu. Essas ofensas. Muito bem, é isso aí. E você, Wesley Zop, trouxe alguma coisa decente pra falar ou vai ficar nessas merdinhas aí? 30 minutos de episódio, espero que já tenha pensado em alguma coisa. Né? Ah, eu faço mais sei. Carrinhos de rolemã, porra, bicho. Infelizmente, que isso seria legal. Deixa eu riscar isso daqui. Uma coisa, já mudando o âmbito da internet em si, uma coisa que eu fazia muito na juventude, eu falo juventude porque agora me considero um cara velho para fazer isso, que é fazer o bate e volta para a praia, cara. Puta merda, cara, que coisa cansativa, só servia para cansar, quer dizer... na época eu achava da hora para caramba, saía 5 horas da manhã para voltar 5 horas da tarde. Nossa, não... Acho que qualquer bate-volta não é muito legal, né? Na sua idade já não dá mais nenhum. Tem que ser aquela viagem devagar. Qual que é a praia mais próxima daí? Quanto tempo que fica? Santos, aqui umas 2 horas, vai, 2 horas e meia. Ah, tá. Ah, é perto. Ah, mas é cansativo. Mas não vale a pena. Tô velho, cara. Não, mas vale, 2 horas e meia, o Zop tá sendo... Não, eu tô com valente aí, porque... Você pode demorar 2 horas e meia ou 5 horas, se tiver entupida. Eu já subi da praia com 13 horas, por causa do trânsito. Isso é programa ruim, viu? E a pé, né? Tava a pé também. Ah, mas que a pé eu chegava mais rápido. Tava de fogobol, tava de patinete. Monociclo. Mas, por exemplo, Wesley Zop, aí você tocou num assunto, né, muito caro para pessoas que estão envelhecendo, né? Carol Barros, Anderson Negão, que já tá com aquelas caras de velha de asilo. Né? Mas, eu ou o Negão? Fique bem claro, só para saber aqui. Quem que tá com cara de velha de asilo? Velha de asilo é Anderson Negão. Ah, velha de asilo se pergunta se ela é uma velha de asilo. Exato. Então, você tá com aquelas velhas de asilo com Alzheimer, que não sabe que tá no asilo pelo jeito. É a boca, né? Mas tem tic-tac pra mim. Por que tic-tac? Não quero remédio, não quero remédio. Eu tô ótima, tô ótima. Mas a questão é que você tocou num assunto muito caro, que é o envelhecimento, Wesley Zobo. O envelhecimento faz você deixar de fazer coisas. Uma coisa que tá na minha lista aqui, por exemplo, é eu não tenho mais capacidade corporal de dormir nos sofás, cara. Dormir em sofá arregaça minha mente, cara. Minhas costas, meu corpo. Minhas costas. Nossa, cara. Não dá mais. Eu consigo dormir debaixo da mesa da cozinha. Isso daí não, é tranquilo. Cima do telhado, mas dormir no sofá, ainda mais o sofá aqui de casa, que recebe um apelido carinhoso de comedor de curra. Deve ter um pino bem no meio do sofá. Não, mas onde você senta tem um pino. Você pode sentar nas costas do sofá, sobe um pino ali e come teu curra. Não é a mola ensacada, é a mola enrabada. Não é enrabada, toda vez que senta. Se é mola ensacada é porque já vem com o saco aqui, só sai a mola, rapaz. Já dá estocada, né, em quem senta. Então, rapaz, você não consegue ficar uma hora sentado no sofá aqui que você sai arrombado. Agora imagina dormir, cara, não dá, você vai sair, sei lá, apaixonado, não dá pra saber o que vai acontecer. Não, vai sair todo torto. Então tem coisas que já não... Não cabe mais. A idade elimina elas. Por exemplo, mas é igual, tipo, virar à noite. É uma coisa que eu não consigo mais fazer. Virar à noite acordada. Não, tipo assim, na minha juventude, eu saía sexta-feira, bebia, não sei o quê. Sábado de manhã, eu tava trabalhando de boas, virando à noite. Hoje... Lutando pra pagar aquele cartãozinho de crédito. Palitinela ali, ó. Vamos lá. Exatamente. Não, mas eu lembro, assim, eu com uns 19, 20 anos, saía sexta, bebia e tal, não sei o quê, nem dormia. Sábado de manhã acordava para trabalhar de boas, assim. Ah, mas normal. Mas aí é aquela época que que o corpo permite, né? Você pode pegar uma colherada de Nutella, tomar uma Sprite quente e correr 100 metros. Hoje, se eu fico de ressaca, parece que eu tô com dengue. Injetou um pouquinho de heroína aqui, rapaz. Você já... uma carreirinha, agora tô bom para trabalhar. Porra, tô bem pra caralho. Não, vamos lá atender essas crianças com câncer. Vamos lá, vamos, careguinha. Você que é careguinha. Vamos lá. Vamos dar um abraço. Não, mas é sério. Quem... Você não morreu. Vai morrer amanhã. Mas vai ganhar um presente. Não adiantado. É tipo assim, o Ganso não sabe o que é isso, mas gente que bebe, a ressaca vai virando uma coisa que parece que você foi atropelado, assim. Você fica 2 dias de ressaca, não consegue mais viver. Quando você é jovem, o corpo permite, né, essas coisas. Foi. Depois de velho, bicho. O corpo nem sente quando você é jovem. Passou dos 30 e só ladeira abaixo. Não tem melhora, não. Então é isso. E se não é aquela cheirada de cocaína, você acordar bem e não adianta. Não tem jeito. Aquela antes do leite, assim, só pra... Leite, entenda um traveco gozando na sua cara. É isso o leite que nós estamos falando. Acordar pode bem, ser. Porra. Acordar bem. Realmente os habitados. Ele tá nesse esconderijo aí, cheio de glory holding. E tá acordado, hein? Já tomou leitinho. Mas então é isso, descer pra praia, dormir em sofá e não, passar noites em claro. Outra coisa na praia que, com a idade, você vê que vai mudando, é que jovens usam guarda-sol. Os velhos já armam a tenda, quer ficar o dia inteiro na sombra, não quer ficar caçando sombra embaixo do guarda-sol. Coloca uma piscininha assim, cheia de protetor solar, mergulha, sai todo branco de protetor solar. Essa foi eu, total. Pra ficar na sombra, pode. E cheirando aquela carreira na praia. Se eu quisesse ficar torrando no sol, eu ia capinar um terreno, cara. Exato, produtivo. É isso. Exatamente, Wesley Zop. É verdade. Você bem tocou aí num momento special da idade. Quando você é 20 anos, você se sujeita a tudo. Cara, você toma um tiro na cara enquanto é atropelado por um trem, você tá bem. Né? Você dá aquela estrada, opa, quase, opa, tô bem. Toma um café e tá bem, bicho. E cheira aquela... Cheira a cocaína. Aí é top. Gabriel Asmar, o que mais você não faz? Cara, uma coisa que eu não faço e pode parecer estranho aí pro pessoal, mas não tem a ver com as minhas alergias, mas que eu não faço há uns 4 anos, mais ou menos, é beber refrigerante, cara. Oh, não consumo mais refrigerante. Realmente não tem a ver com as suas alergias, tem a ver com o seu refluxo, né? Não, tem a ver com escolha, na verdade. A escolha minha. A escolha é não ter o refluxo. Exato. É que eu percebi. Eu escolho não vomitar enquanto eu giro um líquido. Eu escolho não desmaiar enquanto estou virando um copo de refrigerante. Muito gás, tem muito gás esse negócio. Eu percebi que esse episódio virou já mais umas coisas. Tipo, coisas que eu não faço me tornar uma pessoa melhor, então. Exatamente. Coisas que eu não faço. Por exemplo, tomar refrigerante, cara. Mas aí, então, vou fazer uma crítica a você. Eu acho que você deveria voltar a tomar refrigerante pra criar aquela pancinha sexy, assim. Que você tá muito sarado, gostoso. E isso não é uma beleza real. O ser humano... Não. O ser humano gosta da beleza real, entendeu? Aquelas bunda caída, pança, entendeu? Baba no canto da boca, nariz sangrando. O ser humano gosta disso, entendeu? Olho roxo. É o tipo humano que gosta disso, pelo amor de Deus. Tem que acreditar em tudo que a Ju fala quando ela tá com tesão. Bosta no cu. O ser humano gosta de bosta no cu, Gabriel. Eu me livro, né? Vou lavar o cu pra quê? Pra receber. Aquela passada de cheque gostosa. O ser humano gosta disso, entendeu? Agora você aí todo sarado, né? Trincado, não sei se... É uma coisa aí pra você se pensar, eu que tô indo pros canais de filosofia entubados aí, sim, é uma coisa pra você pensar aí, se você quer se sujeitar à ditadura da estética ou aí partir para a beleza real, que é o que o ser humano realmente quer ver. Então, ô, mas Gabriel, pra balancear... Por favor, se sujeite à ditadura da estética. Não ouça o Ganso. Porque ele tá totalmente errado. Ditadura! Tá vendo que mulher mas... superficial? É, muito superficial. É à toa, que gastava o que não tinha no cartão de crédito. Exatamente, só com superficialidade. Mas pra balancear aí a falta de consumo de refrigerante... Pra geração de panças. Tá tomando banha de porco. Que isso? Gaseificada. Banha de porco gaseificada. Que é muito melhor que refrigerante, muito mais gostoso. E mais saudável. Mas, aquele gosto de bacon gaseificado, rapaz. Ainda mais, pelo menos. Aquele que você toma e você sente na veia grosso passando, assim, ó. Mas eu não. Cara, faz. Muito tempo que eu não embarco em aventuras a pé. Muito tempo andando a pé. Tipo, coisas que eu fazia com um amigo meu de ensino médio. Que falava assim, cara, eu tenho que ir lá do outro lado da cidade tirar foto de um banheiro. Vamos nessa? Opa! Vamos andar 13 quilômetros. Aí você tá falando parecendo tarado, tipo, isso tirar foto do banheiro. Que isso? Tirar foto no banheiro, é isso que eu tirar dizer. Foto de um gabinete, ah, rapaz. Um gabinete embaixo de uma pia que esconde todo o gabinete. Exato. E o banheiro é tão pequeno que não dá ângulo pra tirar foto. Mas a gente só sabia quando chegava lá. Lógico, rapaz. Depois de andar 13 quilômetros. 26 contando a volta. É uma coisa que eu não faço mais. Essas aventuras loucas aí de andar 1 milhão de quilômetros pra nada. Pra nada. Ô, Gabriel Asmar, hoje o pessoal chama isso aí de trilha urbana, rapaz. Quero que vamos fazer uma trilha urbana aí, cara. É, vamos de grana pro ônibus, né? É, quando a gente era adolescente fudido, não tinha grana pro ônibus e nem ninguém pode pedir carona, a gente fazia trilha urbana também. Chegava na minha vida de trilha urbana. Então. Eu já não tinha estrutura, que eu saía tudo assado, assim, o saco ficava parecendo um pimentão vermelho, rapaz. Isso porque tinha 14 anos, né? Agora imagina hoje. Andava com calça jeans, aí as coxas assavam tudo, cara. Ficava uma merda. Nossa, gente. Nesse período, eu aprendi que você, quando vai dar o preço. Um orçamento, Gabriel Osberto, você tem que contar o transporte e o hipoglós, rapaz. Senão você tá perdendo dinheiro, cara. Você passa aí, besulta. Dá aquela besultada. Você vai dar um desconto pra pessoa, é porque você passou uma maisena no lugar. Mais de maisena, eu faço desconto. Agora, se você. Se o transporte der errado, você vai precisar do hipogloss porque você tomou no cu. Então... Agora, se você aí precisar cobrar mais, é porque você passou sal sem querer ali, confundiu com a maisena, passou sal. Ai, e aí tá na carne viva, suas bolas estão penduradas. Eu tava com uma luva de esqui pra confundir maisena com sal. Soda cáustica, passei um pouco de soda cáustica aqui, ó. Acho que assou um pouco, não é? É. Talvez não asse nunca mais. Eu não tenho. E você, Anderson Negrão, aí? Coisa que eu faço. Anderson Negrão falando da Cida. Além de fazer amor, que é mais que nunca faz. Ah, não, deixa essa velha pra lá. Né? O que eu não faço mais é podcast. Eu tô fora de podcast. Não, dá agora, pra perceber, não, né? não. Agora a gente é youtuber aqui. Você não é uma porra de podcast nenhum. E eu exijo estar tá no Internet Filme 2, que agora não é só famoso. Não, eu acho que não é pra gente que você tem que exigir isso. É, não é nós que tem que cobrar isso. Mas é, você tá falando claramente lá dos entubados, que agora você faz parte. Né? Contratação nova aí, tá chegando. Então você não aceita ser mais podcast, agora você quer estar no YouTube, é isso? Exato, podcast nenhum pode me chamar, eu já saí dessa coisa de podcast, sou youtuber. Você só eu faz grava, fit agora, nem, fit. Já fit, é isso aí, já era podcast, acabou. Essa mídia nem existe mais. Mas não, nem eu que não faço, ninguém mais faz essa merda. Inclusive, não, vamos tirar a Carol daqui, né? Já que não tem mais podcast. Né, brincadeira. Que absurdo! O programa do Negão lá no meu podcast é um dos mais ouvidos. Olha! Mas pera aí que. Você já levou pro seu programa também o Wesley Zop. Já. Verdade. Vamos ver qual que foi o mais ouvido? Isso, agora eu quero saber quem contribuiu mais. Quem tem mais fãs? Wesley Zop ou Anderson Negão? Nossa, olha só. Anderson Negão falando da Bianca. Vamos lá, é isso aí. Wesley Zop falando das merdas dele, que nunca fala alguma coisa que tem a ver. Então, né? Nunca nem tinha cachorro. Fala de animais, mas eu... Eu já olhei os números aqui. O que, que vocês acham? Quem que tem mais ouvinte? Eu acho que o Anderson tem mais, por questão até de mais tempo que faz o podcast que ele grava. É, e o Anderson Negão é youtuber também. É verdade. Ele leva mais galera. Não sou mais um bosta. Ele é intimidante também, então é ele tem mais. E aí, quem foi, Carol? É o Negão. Faz mais do Zop. E os cachorros do Negão, todos têm Instagram também. Então eles são vivos, né? Tem essa diferença. Né? Eles são vivos. Mas, Carol, além de não levar mais integrantes do Chorume no seu podcast, que é uma coisa que você não faz mais, que mais? Não é por falta de convite, né, você deixa de fazer? Que mais? Eu diria que é, porque eu nunca fui convidado. Aí, tá vendo? O Ganso não ajuda. O Gabriel tem cachorro aí. Mesmo cachorro porque, problemático. É, mesmo porque o único integrante que ela convidou foi o Zop, né? É. Porque integrante de podcast eu nunca serei. Você é youtuber agora. Exato. Então, uma coisa que eu não faço mais, que vocês estavam até falando aí do... De andar longas distâncias para fotografar no banheiro, uma coisa que eu não faço mais é aceitar trabalho merda. Tipo assim, eu já aceitei muito trabalho merda na minha juventude, eu já tive muito emprego. Ah, mas eu quero exemplo. Que paga, né? Mal. É fácil falar, eu tive um trabalho merda que era trocar folha de impressora. Isso aí qualquer retardado fala, mas isso eu quero saber. Exemplo, que trabalho? Liste 3. Cara, eu já trabalhei em telemarketing. Que é um qual trabalho... telemarketing? Santander? Oferecendo cartão de crédito? Negociando o cartão de crédito. Eu trabalhei num telemarketing de uma locadora de veículos bem pequenininha, chamada Localiza. Ah, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Ah, nunca localizei. Cara, e trabalhar com telemarketing é estressante. Mas peraí, você, o pessoal ligava lá e pergunta, como eu faço para alugar um carro? E você falava... Não, eu trabalhava... Quais canibianos que ligam lá, viu, cara? Eu trabalhava no pós-locação. Então, tipo assim, se você alocou um carro e seu carro deu defeito, você teve um acidente, qualquer coisa assim, deu algum problema... É comum? Muito comum. Principalmente Acidente ou defeito? Principalmente gente que faz bosta e fala que é acidente. Tipo assim, gente que faz alguma besteira grande com o carro, bate o carro, enfim, dirige bêbado e depois liga falando que é acidente. Não, é um então, acidente. Foi um acidente. Só foi negligência. Ou fala que é pane, né? Fala, ai, o carro estragou. Cago deu uma foi pane da pessoa. É. Foi pane. O cago então... deu uma pane, malditos bolivianos, né? Então era isso. Assim. E o mais difícil nem é o cliente, né? O mais difícil é porque trabalhar em telemarketing é um porre, assim, chefe, enche o saco. Você vai no banheiro, enche o saco de você ir no banheiro, sabe? Algumas coisas assim. Vai no banheiro, tirar uma foto, 13 quilômetros andando a pé, o cara acha ruim, porra. Ainda mais nesse telemarketing série B, né? Porque se fosse série A, tipo, você alugando o carro, porra. É. O cara tá aí feliz, ele quer alugar. Não, você só trata com o cara que já tá puto e fudido. É foda mesmo. O cara só quer te enganar, só. E só quer te xingar, né? Como se a culpa fosse sua. Ai, meu carro parou de funcionar, não sei o que. Te xingando, falando, bicho, não tem nada a ver com isso, não. E nenhuma Carol, vez. Quando ele aluga aquele carro que você usava pra guardar uísque no porta-luva ali, talvez. Eu você ter contribuído. Só aluga pra bola. É foda também. Aquela promoção pro Alcoólicos Anônimos. Que vocês exatamente. Fazem. Aquela demonstração de cocaína que a gente fazia no carro. Exato. Então, não, e a gente tinha lá no lugar que eu trabalhava, a gente tinha um serial caller, era um cara que ligava todos os cara que matava, dias. Meu Deus! Não. Serial não. Killer, não! Ele o cara ligava. Que matava quem não devolvia os carros, porra! Não, sério, ele ligava todos os dias, com a mesma coisa, assim, e era muito bizarro, porque ele ligava... Com o celular. Ele ligava fazendo uma voz... Nunca todo dia, ligava. Tô ligando do meu celular, Carol! É ele aquele ligava... Samsung J5, Carol, porra. Mas não, não, não. É o mesmo de ontem. É o mesmo de ontem. É sempre a mesma coisa que eu ligo. Ele ligava fazendo uma voz de tarado. Sabe aquela voz assim? Aí ele falava assim, fala as promoções, vai. Fala as promoções. Por favor, fala as promoções. E a gente já sabia o que que era. Eram só mulheres do setor. Todo dia esse filho da puta ligava. E tinha bastante promoção? Não? Agora tinha promoção? Nem era no meu setor a promoção. O filho da puta ligava e nem era lá. Senhor, não é nesse número, senhor. Isso, não é nesse número. Fala mais. Isso, fala mais. Fala o número, então. Fala o número. Fala mais. Eu só consegui salvar esse número no meu J5. A memória tá cheia. É o mesmo de ontem. É a mesma coisa. Eu odeio o celular. Para de mandar PDF das promoções, só quero que fala. Fala. Não tenho espaço para baixar esse PDF. Fala. Tô aqui no meu trabalho de telesexo. Fala. Eu preciso alugar um carro para sair desse emprego, pelo amor de Deus, fala. Me dá uma promoção. Só para saber, esse número ainda tá ativo? Só para saber. Não, não vou ligar, não. Só quero saber. Só, só quero alugar um carro, cara. Eu te passo 0800 pra você ligar lá, falar com as meninas. Mas tá, esse foi um emprego merda. Eu quero um outro foi. Emprego merda. Outro pra ver, né? É. Eu, foi uma parada, eu dei aula de inglês uma época numa escola. Que eles ficaram, tipo, 4 meses com a minha carteira, tipo, retendo a minha carteira, falando que eu ia assinar e não assinava a carteira. Ah, Open Kilton, né? Foi no Open Kilton, foi. Essa mesmo, essa mesmo. E era uma bosta, eu ganhava muito mal e eu dava... Tinha aula televisão de... na sala? Não, não tinha. Era só livro e quadro. Tinha televisão? E... Radio Gaga. Não tinha radios, não tinha. Radio Google? Radio Gaga. Ah, Radio Gaga. Radio Google é melhor, que dá pra você pesquisar as músicas. Não, porque era muito difícil, porque eu tinha que dar aula pra criança muito novinha. E pra quem dá... E pro Anderson Negão, né? Pra quem todas, dá... crianças... todas as crianças de 3 anos e 1 ano. E um ano. Pra aquelas cadeirinhas pequenininhas, sabe? O mais devagar da sala. Isso não acontece. É tinha um pai que ia parecia... buscar um filho lá, falava assim: eu vim buscar meu filho, mas fala as promoções. Speak the promotions, speak. Não, era foda, bicho. Dar aula pra criança é difícil. Você tem que saber dar aula pra criança. Tipo assim, você tem que ter um treinamento especial pra dar aula pra criança muito novinha. E era muito foda. E daí eles falaram, não vamos nem assinar essa bosta aqui, não. Foi isso? Aí, não, já ganhava mal pra cacete, e aí nem assinaram minha carteira. Não dava pra pagar o cartão de crédito, não sabemos dessa história. A culpa foi da escola. Ah, entendi. E o que mais? Terceiro trabalho merda aí, Carol. É, o trabalho mais merda que eu tive, e aí vocês vão me julgar, eu trabalhei no governo do estado de Minas Gerais. Não ia julgar. Talvez agora eu julgue, né? É porque, mas é porque do tipo assim, ah, funcionário público, não sei o que, mas não é bom, gente. Era uma bosta, velho. Ganhava muito... bem, ganhava bem? Não, não ganhava bem. E mas aqui... depende do que é bem, né? Pra ela. O que é bem? Que é bem? Não dava pra pagar o Santander, pra vocês terem uma ideia. Então... Tá. Talvez tá, não... aí, difícil. Aquelas talvez ações do Santander que ela queria não dava para pagar. Porque talvez o meu os meus gostos são muito, sei lá, peculiares. Mas é porque aqui eles fizeram a cidade administrativa do governo de Minas Gerais muito longe de Belo Horizonte. Eu pegava ônibus, eu levava 2 horas e meia para chegar no trabalho. E 2 horas e meia para voltar. Bicho. Nossa, tudo isso para tirar foto de um banheiro não compensa, não. Tudo isso não compensava. Não, o banheiro é minúsculo e o Ganso ainda leva mais uma pessoa ainda. Mas eu acho que ele levou o Gabriel de propósito para abre com a boca aquele gabinete. Ele abre com a boca. Vai ir. Fala as promoções do gabinete. Gabriel, quantas promoções? Mas é fala um negócio pra mim. Mas fala um negócio. Você falou que a sede administrativa fica longe de BH, uhum. Mas fica em BH. Não, aí que tá. Mas, caralho, então como que a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, cacete? Fica num lugar que é perto do aeroporto de Belo Horizonte. O aeroporto fica em Confins, que é uma cidade do lado de Belo Horizonte, mas leva mais ou menos assim, de onde eu morava na época, era 2 horas e meia pra chegar lá. Fica fora de Belo Horizonte, sabe? E então, lá não por isso tem... que quando fala assim, ah, é muito longe, fala, ah, é lá nos confins. Eu exato. Acho que não, Belo Horizonte não, não. Tem todo a responsabilidade por isso aí, porque é muito longe, bicho. Quem já veio de avião aqui para BH sabe, o aeroporto fica fora da cidade, fica bem longe. Nossa, tem que pegar um outro avião para ir para BH. Cara. Quando você chega no aeroporto de BH... Podia subir. Pois é. Ó, tá em minha defesa, Em minha defesa, fui acusado aí de levar o Gabriel. É por quê? Porque a gente não sabia como eram os clientes, cara. Chegando lá, foi até algum maluco. É verdade, é verdade. Não, pior, a gente não sabia como eram os clientes e nem sabia o que, que ia rolar no trampo, né? Você falava assim, não, você tem que tirar foto. Ah, não, tem que tirar foto numa cozinha. Chegava lá, tinha que comer cu de velha, ué. Era isso que tinha que fazer, cara. Em dois, trampo boa. Um segura a velha. Um segura a velha. Ou sequestra a dentadura de velha. Que sequestrou a dentadura de velha, ela já fica louca. É. Já faz o que você quiser. E aí o outro. Falando fofo. Entendeu? Então era isso. Então, muito bem, Carol. Você aí deu três empregos merdas que você tinha. Esse emprego merda aí de prefeita de Belo Horizonte. É, prefeitona de Belo Horizonte. Era administrativo? Era burocrático o seu trabalho? Era, bem burocrático. Você na verdade. O cargo era para fazer uma coisa muito legal. Era tipo para trabalhar com inovação, com tecnologia e tudo. Mas na prática não era nada disso. Na prática era. Falar promoções dos impostos. Era só falar promoções o dia inteiro. Falava assim: ah, vou te dar aqui um microfone, você vai ficar aqui fazendo voz sexy e falando promoção. É isso que eu tinha que fazer. O cargo era tecnologia e empreendimentos, mas tinha que assinar vários papiros lá, pra você ver como o negócio estava atrasado. Vamos passar essa conta nos papéis e microfilmar, puta, uma tecnologia recente pra caralho. É, vamos trabalhar com tecnologia, mas tudo tinha que imprimir uma caralhada de folha pra assinar. Então, tipo assim, não tinha nada de tecnologia, era bem burocrático, bem chato. Carol, fale só mais uma coisa pra gente. As promoções, por favor. Que as promoções, Ganso. As promoções. Rapaz, uma vou coisa. Tem que começar a falar de museu aqui pro negócio funcionar. É isso mesmo? Uma coisa que eu não faço mais é. E aí, isso aqui é um curso que eu dou, isso aqui é uma lição de vida, rapaz. E serve até para alguns substitutos desse podcast e aí. E youtubers também. Esse YouTube, boa. Eu não escolho onde eu cago, rapaz. Eu não escolho, não tem essa de escolher. Você já escolheu alguma vez? Eu já escolhi. Quando eu era jovem, Wesley Zop. Jovem é assim, né? Acha que o cu é precioso. Acha que o cu é um diamante que Deus colocou em seus domínios. E você tem que cuidar desse belo diamante, que ele seja intocado e que qualquer coisa penetrará esse diamante, por aí vai. Então, eu passava álcool nos assentos. Ufa, eu achei que você passava álcool no cu. Não. Passava álcool no cu. Eu andava com um álcool em gel na bolsa, então quando eu ia usar o banheiro fazia deveras aí, limpezas, higiênicas. Eu era jovem. Você dava uma faxina antes. Eu era, exato. Contratava uma diarista para limpar o banheiro antes de eu cagar. Contratava o Gabriel para ir com você no banheiro. Vai. Então foi por isso que você me chamou pra tirar aquela foto, era só pra Era pra você faxinar o banheiro, Gabriel. Vai que eu preciso cagar, aquele dia eu não precisei, né? E aí, cara, eu era um jovem assim, um jovem mancebo, um jovem que não conhecia a vida. Até um dia que eu precisei cagar numa rodoviária e eu não tinha um arcabouço de limpeza. Você limpou com as neiras? E tava tudo mijado em volta ali, rapaz. E parecia que eu estava dentro de um ano de um mendigo. E aí, cara, o que que aconteceu? Você tem que fazer. Você tem que fazer um serviço, Wesley Zop. Você tem que ir lá e cagar, rapaz. Não tem isso. E você vai lá e esfrega na urina dos outros. E você sai inteiro, cara. Como que você sentou pra cagar aí? Faz um gesto novamente. Ok. Não pode jogar sai na chuva é pra se molhar, pô. Exato. Você tá fazendo anjinho ali nas urinas e nas fezes que já tava ali. E você sai revigorado. Você sai como uma fênix de fé. fezes, cara. Você nunca mais vai ser apegado a um banheiro limpo. Você não precisa mais disso, cara. Você só precisa... Você foi no ápice de que qualquer outro banheiro vai estar limpo. Então, exato, cara. Eu fui ao inferno e voltei. E entendi, e voltou, cara. E voltou bem. E voltei vivo. E entendi, então, que a gente fica com coisas muito superficiais, cara. Escolhendo onde vai fazer um cocôzinho. Sendo que você só precisa de dois buracos. Um é o seu cu e o outro é um cu exterior pra onde vai as suas fezes, cara. É isso. Exterior. Isso é bonito, né, cara? Isso é bonito, não é? Eu sou youtuber, né? Isso tá na palestra que vocês dão? É uma videoaula que eu... Uma fênix. Uma fênix de merda. É, que a gente chama de fezes. Título é Seja uma Fênix, pra poder dar clique e tal. É, pra vender também. Chamar atenção. Bem, pensando que você pode cagar em qualquer lugar e foda-se. Exato. Aí você não vai ser, ó... Isso, hein? Olha esse negão aí, ó. Ele é escravo dele mesmo, cara. Ele tá morando num apartamento novo, mas não consegue cagar no apartamento novo. Tem que ir pra casa pra cagar. É bem isso, pior que é mesmo. Tá vendo? Então, é engraçado que eu consigo cagar na casa do negão, cara. É verdade. Várias vezes. Mas é bom. Mas o Gabriel Asmar, você ficou ali, você sentiu ali o pior dos mundos, né, cara? Que era a vontade de cagar sem ter onde cagar. Você queria cagar no meio da pista. Para no pedágio que eu vou cagar na cabine. O Gabriel achava que a cabine era um banheiro ali que as pessoas ficavam. Eu vou morrer. Mas eu disse alguma mentira? Os caras que trampam no pedágio não estão cagando no lugar. É nesse lugar que eu vou cagar, caralho. Ou eles só contratam pessoas como Anderson Negão. Não cagam. 48 horas sem cagar aí. Tem bolsinha de colonos. Como é que chama aqui? Bolsa de cocô. De couro, bolsinha de couro. Bolsa de couro também. Além de ele só cagar na casa dele, tem uma bolsa de couro. É que ela é das tecnologias, né? Ela acabou de descobrir uma que é a bolsa de couro, gente. A bolsa de couro tecnológica. Nossa, que diferente. É uma tecnologia vintage. Quando o Negão chegava pra gente e falava, hoje vai ser 24 horas de loucura, é isso, cara. Era 24 horas sem poder cagar. Por que vocês acham que ele tem essa bonequinha aí? É a trava, né? A tramela. Então vamos para a nossa última rodada aqui, rapaz. Vamos ver se sai alguma coisa que presta desse homem. Wesley Zop, meu querido. E aí, o que mais você não faz? Além de pichar e outras merdas lá que você falou que eu nem lembro. É, severo. Não, mas ainda no papo de ser velho, agora nessa que você puxou de 24 horas de loucura aí. Essas festas que viram à noite. Carol já falou isso, né, Zop? Não sei se você prestou atenção no episódio inteiro, mas já foi falado, né? Sabe que talvez não falou, você sabe que ela falou só do telefone. Ô, Zop, você quer que eu te passe algum item aqui da minha lista? Eu tenho outros itens que eu posso passar aqui que eu não falei ainda. Passa aqui, passa no privado. Mas tem um item meio arrastão que vai combinar com você, velho. Não, mas é contra os princípios dele não reciclar, entendeu? Ao vivo, gente. Pera aí, então vamos colocar aqui uma musiquinha. Pra Wesley Zop pensar bem do que ele vai falar. Ai, Beto Jamaica! Vamos ver uns comentários aqui. O pessoal mandou bastante comentário hoje, eu esqueci até de olhar aqui. É porque no episódio a Ju tá te dando uma dica que imita capivara, mano. Tiago Barbosa que falando: quem usa bolsa de colonoscopia está sempre com a chuca feita. É isso aí. Um belo comentário. É verdade. Ives Putia de Zop falando: e eu pensando que só quem reciclava história era o Beagle Little Nigga. Ixi, rapaz, você não sabe nada. Emerson Alves falou que coisa que o Zop não faz mais: subir o pinto. Ainda bem que ele disse subirou, não no, né? Porque isso não é mais. Imita o ganso, Zop. Aí, ó. Eu acho que ele só faz isso pra comer gente, né? Paulo Henrique falando: aparentemente o Gabriel tem alergia a dias úteis. Ai. Aline Salame falou: coisas que o ganso não faz mais: ler comentários. Toma aqui, Oso! Desgraçada, tô lendo. Ô, ganso, posso ler um comentário aqui? Pode. O Ives, que é o... Ele que é putinha do Zop, né, o Ives? Isso. Ele falou assim: Carol Barros é a mineira sem sotaque. O que, que é isso? Poxa. Nossa, que provocação. É que eu não sabia que você nem é mineira, rapaz. Pois é, cara, nem sou mineira. O que você tá falando, bicho? É que você trabalhava muito longe de BH, então perdeu o sotaque. É, já era Tocantins onde ela trabalhava. Já era na grande... Era na grande Minas Gerais, que é o Espírito Santo. A gente já tava ali pegando o Espírito Santo. O Caio San Design, ele tá defendendo você lá pelo Twitter, falou: o Ives tá surdo. Ele reconheceu um sotaque mineiro aí, você. Tá lá, pô. Aí. Tá vendo? É que ela anda tanto falando nas tecnologias, aula de inglês e tendo o sotaque de telemarketing para tarados, que perde um pouco do sotaque. Agora eu só uso a minha voz de vou agradar. Tarados que me ligam. Muito bem, Wesley Zob, falando em tarados. Não, uma coisa que eu não faço mais é abrir mão das minhas refeições por causa de trabalho. Puta merda. Eu já cheguei a sair muito cedo de casa, tem que tomar café da manhã, por causa, não, tem que chegar cedo no trampo, tem que fazer tal coisa, tem que resolver esse problema. Não, filhote, o problema vai estar lá. Deixa eu estar com o bucho cheio. Eu paro pra almoçar 10h30, bicho, que eu sou velho. 10h30, meio-dia, eu tô almoçando. Tá vendo como essa parada aí reformulou o menino, Gabriel Osmar? Porque eu vi a hora agora aqui, era a hora de eu estar almoçando. Deu uma oxigenada ali. O Rafael Madeira tá me ofendendo, falando que eu esqueci de Goiás. Não, Rafael, é porque já passava Goiás, estava lá em Tocantins mesmo, o trabalho da menina. Não, o cara nem tá mais no Brasil, ele quer defender Goiás, mas... Ninguém se importa com Goiás também, né, gente? Se ela trabalhasse em Goiás, era Brasília ali que ela ia trabalhar, porra. É claro, ela ia ser presidente, não ia ser prefeito. Presidenta. É, exato. Mas tá, Wesley Zop, então hoje você fala: se foda. Estou almoçando. Depois se foda essa neurocirurgia aqui. Tenho que almoçar, porra. Se foda, eu vou almoçar. E se eu estiver fazendo um serviço na empresa ou em algum setor que eu tenha que terminar? Eu preciso buscar uma peça ali. Pausa o serviço. Falo, não, pausa e falo. Tem bandejão aqui ou posso ir almoçar em outro lugar? Já vou falando que eu vou almoçar. Espera eu acabar de almoçar, cara. Não vale a pena. Você almoça rápido, Wesley Zop? Cara, o que é rápido? Não, qual o tempo que você leva para almoçar? Às vezes eu falo o tempo, você fala, nossa, que demoraram. Mas para mim, às vezes é rápido. Não, 10 minutos? Meia hora, 40 minutos, eu almoço tranquilamente. Ah, um tempo bom de almoço, não é rápido, não. Um tempo considerável para fazer uma boa digestão, para você manter tempo gostoso. Esse corpinho da beleza natural que só você tem aqui. Que é isso que as mulheres gostam. Tirar a soneca, 1h30 de almoço, então, né? Soneca, 1h30. Eu não vou apressar meu almoço para dormir, não. E conhecendo o Wesley Zop, às vezes ele chega às 10h20 para fazer o serviço, para 10h30 para almoçar. Aí fala: ó, agora tem que vir outro dia, que hoje não dá mais tempo, viu? Hoje não dá mais nada para fazer. Eu fui tirar uma soneca, acordei 2h da tarde, agora não faço mais nada. O que eu vou fazer? Ó, só ano que vem, que esse finalzinho aqui de julho já acabou comigo, viu? Dá pra, dá pra fazer mais nada, esse, pá. Esse corona, viu, gente? Vamos marcar pra fevereiro, isso aí. E você, Gabriel Asbar, o que você deixou de fazer, meu querido? Cara, só não queria reciclar comentários do Zop aí, mas só complementando, eu queria dizer que, assim como o Zop, eu não abro mão de tempo do almoço para voltar a trampar. Isso eu não faço mais, mas é só um complemento a... Você já fez muito. De bola. Não, já fiz muito, cara. Ixi, almoçar em 15 minutos e voltar a trampar era muito. Você achava que você ia em 3 meses virar o dono da empresa? Ah, né? Eu achava que meu salário ia dobrar ali. Talvez em 13 anos trabalhando, os caras iam reconhecer isso. Né? Não aconteceu. É, acho que eu posso almoçar tranquilo. Então, assim, se eu tenho uma hora de almoço, eu vou usar uma hora, cara. Eu vou usar ela completa. Vou olhar não tá atrasado ainda. Eu vou olhar no relógio digital, analógico, para ver onde o ponteiro do segundo estava para voltar naquele momento ali. E se não tiver relógio ponto na empresa, eu volto 1h20 depois, filha. Tá isso aí, tá certo. Mas, cara, coisas que eu não faço mais é... comer muitas coisas aí, cara. Uhum. Ah, mas aí não é escolha, né? Vai e falar daí... da Cida, vai falar da Cida. Pelo amor de Deus. Cida não acontece, entendeu? Acontece, entendeu? Mas, por come, exemplo... Cida ainda não... come, Cida ainda come. Como, não. Coisa que eu não como mais. Não como mais pizza, cara. Não como mais pizza. Não como mais... Pizza te fudeu, né? Pizza tem... Normalmente, tudo que você não pode, né? É, pizza tem queijo, tem massa de tomate, tem... Azeitona. Sei lá, pode ter banana, leite no, na massa da pizza. Orégano. Aquela macarronada, assim, tradicional, com aquele molhão vermelho escorrendo, com aquele queijo ralado em cima, não como mais. Então, você pode fazer o molho vermelho de framboesa, não pode, né? Posso fazer também com o sangue da Cida. Pode fazer, não é a mesma coisa, não é mesmo? Pode, é vermelho, pode fazer. Mas aquela é o molho sugo, você não faz mais, você não come não, mais. Não. E nem é o molho branco também, porque vai leite. Então, o molho branco tem aí uns paranauê que até dá pra fazer, mas não é a mesma emoção, entendeu? Não. Então tem muitas coisas que eu não como mais, tem... Ali, vai, vamos dizer, sósias, tem, mas não é a mesma coisa. Você vê o cover, não é a mesma coisa que assistir o original, entendeu? Sim, não é. Então tem várias coisas aí que eu não como mais, tipo, amendoim japonês, não como mais, cara. Amendoim de qualquer espécie, não como mais. Seja qual for a nacionalidade, eu não como mais amendoim. Qualquer amendoim, mas por que você falou primeiro do japonês? Parece que a dor é maior de não poder comer. É xenofóbico. Porque, cara, eu acho que se você for em qualquer lugar, você vai... é mais fácil você achar o amendoim japonês do que qualquer outro. É, então, acho que a dor é maior, é por isso. É porque eu acho que ele é mais viciante, Isso é verdade. Você só para de comer quando acaba. Ainda ou no seu caso, vai tomar uma cerveja gelada, né? Você quando nem começa a comer. Mas o que te faz mais falta, Gabriel Asbar? Eu acho que todas as coisas... Supondo que as pessoas, a sociedade vai descobrir aquela... Aquela... cura? Não, aquela cura. Aquela gama de assassinatos que você fez lá em pessoas de telemarketing da Localiza. E aí você foi descoberto lá nos Estados Unidos, sentença de morte, você vai pra cadeira elétrica, só que você tem um último pedido, né? Que é comer alguma dessas coisas. E... A Cida, talvez. A Cida que... A Cida foi quem te denunciou, Gabriel. Ah, então aí eu vou dar o troco, né? Não, e aí, antes de você morrer, você pode escolher um desses pratos. Lembrando que você não vai ter os sintomas, porque você vai morrer antes, né? Ah, tanto faz se eu tiver sintomas, eu vou morrer mesmo. E aí, qual que você escolheria? Só pode escolher um. Pergunta polêmica! Não, mas aí eu tenho muitas opções. É difícil escolher, cara. Uma não. Duas. Uma para comer e outra para sobremesa. Outra, uma é a refeição, outra é a sobremesa. Oh, deixa eu mutar o Wesley Zob. Isso. Ah, entendi. Você pode escolher uma, Gabriel. Só uma. Cara, é difícil escolher, mas eu acho que... tem que ser algo que exista, né? Esse é o problema. Senão eu comeria algo que curaria minhas alergias. Não, mas você vai morrer. Ninguém sabe. Ninguém sabe, você vai morrer. Acidentes acontecem. Cara, aluguei um carro uma vez. Você localiza. Cara, bêbado. Eu tava indo pra sede administrativa de BH, que não fica em BH, olha que loucura. Fica na praia, né? Você tava fazendo um bate-volta. Um bate-volta, puta merda, porque eu já não comia mais azida, olha. Mas eu acho que uma bela e bem servida macarronada, eu acho que seria essa a minha escolha. Eu já respondi essa pergunta na sua casa. Espaguete com molho vermelho e pronto? Não, especiarias e muitas coisas mais ali. Carne moída ou almôndega? Sim, sim. Almôndegas moídas. Aquela macarronada atum, de... Atum, lixia. Você quer pôr lixia na macarronada? Sabe aquela reunião de família mesmo, que tem aquela macarronada farta? Então, aquela lá, eu comeria. Só que sem a família, só a macarronada pra sim. Você. Não, depende. Se for a família do Zop, até pode ser. Ou a família também. Muito bem, gostei. E você, Anderson Negão? O que você escolheria antes de morrer? O que você não faz mais? Cara. Ah, é verdade. Olha, nos meus tempos áureos de sereião, eu topava qualquer coisa. Topava... Mas agora, eu não entro mais em águas frias. Água gelada. Pode ser piscina, pode ser mar. Tô fora também. Se tá gelada, não entro mais. Mas você tem medo da torção testicular? Ou... Exato. A torção testicular te pega. Ou é medo do candiru? Não. Candiru, ele tá em qualquer lugar. Então, o candiru é seu amigo. Não é bem assim. Qualquer lugar. Chuveiro. Ah! Uma bactéria, quase uma bactéria. Conhecimento de biologia dele é maravilhoso. É um vírus. Candiru 19, é todo lugar. É invisível, essa porra. Não mata, destrói sonhos. Cadê assim? Então, água gelada não mais, não pra você. Não, nunca mais, pra mim não. Não morre. É muito gelada, é muito frio. Foi depois que quebrou a perna, você pensou... Também, que tava geladinho. Mas eu lembro da minha temperatura corporal baixa. Ele tem uma memória corporal, cara. Total sentido. Não. É mais ônus que bônus, não vale a pena. Fujam de águas geladas. Piscina gelada, não entrem. É, rapaz. Acho que uma bela lição aí. Água gelada, não. Água gelada. Eu tenho medo de água gelada. Vai que torce meu saco, né? Pode ser. Deus me livre, socorro. É louco. E você, Carol, o que mais? A última coisa aí. Não faz mais. Então, tem uma coisa que eu não faço mais. E aí vai gerar, acho que pode gerar sentimentos dúbios aí, porque para mim foi uma coisa que foi para melhor, mas nem sempre, né? Explicar primeiro o que é dúbio, tem ouvinte que é ignorante. Ouvinte, né? É quem mora em Dubai, né? Quem mora em Dubai? Exatamente. Faz sentido a frase, então. Na verdade... Ignorantes que moram em Dubai. ok. Tem 6 anos que eu não como mais carne. Que eu parei de comer carne. Então, uma Quantos coisa que anos? Eu não faço mais. 6. E por quê? Anos, tá. Por que isso? Cara, pra mim, é porque eu gosto muito de bicho, enfim, eu trabalho com animal, então pra mim começou a ficar uma parada meio esquisita, assim. Eu me sentia meio conflitante, tipo assim, ah, eu gosto tanto de bicho, eu cuido de animal e tudo, e eu como animais. E aí eu parei de comer, mas assim, cada um faz o que quiser, né? Cada um come o que quiser, aí eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Oi. Mas quando você ia no mercado, comprava aquele bife, você se sentia levando trabalho pra casa, é isso? Não, porque eu cuido de bicho vivo, né? Ah, então... Ah, que você falou que começava a misturar as coisas, sei lá. Mas a gente aqui também gosta muito de animais, mas no espeto, uma maçã na boca, do Zop fazendo podcast. A gente gosta de comer animais, é isso. Cada um faz o que quer, não tem nada a ver com as opções dos outros. O senhor Pet Lady come carne, por exemplo, eu não me importo, cada um faz o que quer. Parece frita, um bifão pra ele. Não, eu não. Se ele quiser, ele que faça. Isso eu não faço, não. Mas é até porque eu não sei fazer, né? Eu não sei mexer com carne, assim, trabalhar, cozinhar carne boa. Não provo, não... Enfim, não sei. Ele agradece até, então. Ele fala, obrigado, não faz, não. Mas, para mim, foi uma coisa que foi boa, porque, enfim, me deixou mais feliz, mas eu entendo que tem gente que critica e que não... Leite toma, não? Tomo, eu tomo leite, derivados, né, queijo, iogurte, e eu também como ovos, mas só carne mesmo que eu não como. Ovos humanos, não? Não, só pra saber. Não. Não, ela não come, mas talvez tenha um entretenimento, talvez. Uma omeleta, talvez uma omeleta. Uma, sei lá, uma sucção na brincadeira. É um molho suco, é um molho suco. Ou molho soco, sei lá. E aqui, né? Ó, você viu que tem um comentário aqui da Fernanda Espala que ela quis superar o seu recorde aí, falou que não come carne faz 9 anos, então ela quer se achar mais que você. Exato. Mas ela falou bovina. De carne bovina. Você as outras também já come. Você come bovina, é isso. É, a Fernanda falou, eu não como mais carne bovina, eu não como nenhuma, nem frango, nem bovina. Incluindo a bovina. Come peixe, come peixe. Não, peixe assim, eu comia ainda um pouco e tudo, mas também já não como mais. Ah, mas peixe é inútil, né? O peixe não tem alma, então tudo bem, né? É isso. Posso ler um comentário aqui? Pode. A Aline Salome falou que... Ó, a Aline Salame falou. Não, mas aqui. Não em voz alta. É, lê pra você. Lê pra... Ah, lê, vai. Ela falou: Carol não faz mais pedir fotos de mãos no grupo. Aline, se você tiver com saudade de mostrar suas mãos, pode me mandar foto. Sem problema, não, viu, gente? Quem quiser, pode mandar. É só porque você não tá no grupo, Carol. É só porque eu não tô no grupo. Tudo bem, mas pode mandar. Muito bem, cara. Oh. Foi banida de lá? Foi banida? Fui expulsa pelo ganso. Mas eu só faço coisas bem fundamentadas, vocês sabem. Eu nem sabia que ele tinha esse poder. Pois é. Na verdade, foi um motim que organizou. Pode falar, Gabo. Você expulsou por quê mesmo? Você nem lembra, né? Ah, mas tá fundamentado. Então. Vegetarianos malditos. Não come carne, eu expulso, cara. Não come carne, mas quer a foto da mão da Aline Salame. Salame é carne, minha filha. Não nasceu dentro do negócio. Então é isso. Então você se acha uma pessoa melhor que as outras agora. Entendi. É verdade. Você acha melhor que os carnívoros. Entendeu? É, tudo não, bem. Não tudo acho. E o que você acha daquelas pessoas que só comem carne? Porque tem uma dieta hoje em leões, dia... Leões, por exemplo. Não pessoas humanas, Wesley Zop. Ah, tá. Eu descobri uma dieta de pessoas que só comem carne, não ingerem mais nada, só carne. Eu acho que é dieta paleo, né? Essas pessoas afirmam que não peidam. O quê? Dieta otário? Nossa, tô entendendo assim. Puta é paleo, paleo. Ah, sim, essas cara. Pessoas afirmam que só come carne, então fígado, asinha, glande, sei lá. Porra, carne, carnes no geral. E aí elas falam que não peidam, Wesley Zop. Ah, duvido que não peidam. Eles falam que duvido. O negócio é tão bom que não peidam. Não, mas também mas... o cara tem que ganhar 20 mil por mês pra só comer carne, né? Aí ele não, não peida. Mas eles comem carne... As pessoas pra falar, ó, confirma aí que eu não peido. É, e normalmente deve ser pessoas que comem pouco também, né? Pessoas que comem com certeza, bastante, porque não conseguem sobreviver isso. É. Sem, sem aquela bela pratada de arroz e macarrão. Ou pessoas que criam a sua própria carne, né? Tem ali uma criação de boi, de porco. Obrigado. E, Carol, e essa... Não começa, não. Não, o espetinho. Essa comida do futuro aí, para os veganos aí, que o pessoal faz hambúrguer com gosto de linguiça, linguiça com gosto de crustáceo. E aí, o que você acha? O que você acha, Carol? É boa essa comida do futuro ou não? Então, já comeu? Já. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas é porque eu não gosto de comer coisas... que pareçam carne. Eu não sinto falta de comer carne. Então, se eu vou comer um hambúrguer que parece carne, pra mim não faz sentido, tá? Mas parece mas mesmo? Eu... Tem o gosto ali? Ou... Ah, cara, sei ou, lá, na verdade, tem cheiro, parece uma bela rola batendo cara, na goela. É isso. Eu não vou responder isso. Não parece. Ela não quer falar que ela tem a referência, né? Fala as promoções dos hambúrgueres veganos, cara. Fala as promoções. Você já pensou que alguém tá fazendo hambúrguer realmente de carne? E falando que é para os vegetarianos comerem, que aquilo ali tem gosto de carne, mas não é carne, e na verdade é carne? Pode ser, mas é porque tem vegetariano e tem vegano que sente falta de comer carne mesmo, que gosta do sabor e tudo. Mas para mim não faz sentido, sacou? Eu, tipo assim, hoje quando eu como hambúrguer de ai, tem hambúrguer de brócolis, hambúrguer de lentilha, e isso eu gosto de comer porque eu gosto desse sabor. Agora, eu acho meio bizarro fazer uma carne que não é carne, sabe? Esses dias tava rolando uma polêmica no Twitter que o KFC vai começar a fazer nuggets de frango impresso em impressora 3D. Eu falei, bicho, isso não é frango, isso não, não impresso, é nada. Não, impresso o que é isso? Não, o pote. O pote não, vai... não, não, não. E é bizarro, assim, é bizarro. Pra quem que vai comer isso? Que não é nem comida de verdade, né? O Edson Costa aqui falou, tem a dieta paleocida. É boa, nossa, essa dieta é boa. Minha mãe é um palio, né? Acho que todo mundo aqui praticou em algum momento na vida. Uma noite, né? Mas... Só comeu cida. Que... É, mas não, queria... não, e dentro do palio, né? É porque o palio e quente. Ô, louco, porque ela tá tão gorda que não palio. Pera aí, não. Não palio reto no caminhão, que... rapaz. Tem que ser um doblocida, porra. Doblocida é quando é o cu e a frente. Não, não, tá com a minha tia gêmea dela. Eu queria dizer aqui só que quanto tempo faz que você não come carne, Carol? 6 anos. Mentira. Porque faz o que, ó? 1h10, 1h20. Porque ela jantou o Zop aqui, bicho. No programa, não. Mas é que carne. O Zop é só gordura, não é carne. Não carne. O Zop é só banha. É só banha. Tadinho. É um nuggetão impresso numa impressora 3D. Os caras falaram, vou imprimir forma de merda, só que com banha. Desse Aquele emoji de cocô, assim. Peraí, gente. Caralho, que ofensivo. Toma banho. Cara, pra encerrar aqui... Eu não sei nem como colocar isso. Tem várias coisas que eu não faço mais. Por exemplo, fritura no óleo eu não faço mais desde que eu comprei uma air fryer, rapaz. Nossa, essa vida, cara. Isso é excelente. Nossa, é bom demais. Eu não sabia que ia chegar na propaganda. Mas não é isso. Tem o link aqui na descrição. Né? Vamos terminando o episódio. Daqui a pouco já tá passando as letras ali do lado de Anderson Negão. Não parece ali? As letras subindo ali daquela janela. O crédito. Os créditos. Na janela ainda. Mas, cara, era na meritocracia no capitalismo. Eu deixei de acreditar na meritocracia, cara. Ah, é. Eu deixei, olha, mas faz muito tempo, cara. Foi depois de muito trabalho bosta em telemarketing. Foi depois de muito. De perder muita hora de almoço. Muita foto de banheiro. Muita foto de banheiro. É. Muito operário em construção. Gabriel Asbar falou uma coisa aí, muitas vezes você vai trabalhando, porque te promete, você vai trabalhando igual louco, porque sim, te prometem que você, se você merecer, você vai ser o melhor, você vai ser o bambambam, você vai ser o bonitão do Instagram. Você vai virar sócio da firma, né? Você trampa num lugar que é só você e o dono. Não, se você trampar muito, você vai crescer aqui dentro, você vai trocar de não lugar. Não vai crescer. Da puta, não, não vai. Você vai virar um sócio só. E às vezes, cara, não é nem isso. A meritocracia se instala de um jeito que você começa a trabalhar no lugar, você acha que seus chefes são mais inteligentes que você, você acha que seus chefes são melhores que você acha que eles têm um conhecimento amplo sobre o mundo, e às vezes os caras são uns bosta, não sabem porra nenhuma, bicho. Se fosse realmente na meritocracia, poderia ser que fossem mesmo, mas então, não é bem isso, né? Mas às vezes é o mérito de ter dado uma bela punhetada, uma puxadona de saco, uma lambida de bolas. E mas aí, peraí, rapaz... Isso é mérito, pera. Isso é mérito. calma, que isso é mérito. Falar da promoção certa. As promoções. Entendeu? Então, isso, rapaz, não existe. No capitalismo você vai chegar até um ponto e depois nunca mais vai escapar daquele ponto, não. Você vai... Capitalismo... Você é pobre, você é pobre, é isso. Capitalismo não tem ética, cara. Se você nasceu rico, você vai continuar rico. E a vida é assim, não tem... Não, você vai ser cada vez mais rico se você já for rico. Sim. É. O rico é que enriquece. E aí o cara vai... O filho do dono da empresa, ele vai ser um gerente, mas... sem saber porra nenhuma do trabalho dele. E mas leva tipo de geleias de sexta-feira para todo mundo. Pra... E de sexta-feira ele entra mais tarde e sai mais cedo, porque ele tem não coisa pra fazer. Ele tem que cuidar da vida dele, não é mesmo? Tem que alugar esse... um carro aí. Pô. Tem que viajar pra praia. Eu, quando era jovem, cara, eu acreditei muito nisso. Você chegava num lugar, né, essa estrutura social, você pensava, porra, o presidente deve ser o cara mais... Presidente da empresa, né? Não do Brasil, né? Isso daí não, ninguém acha, né? Porra, claro. O presidente da empresa deve ser o cara mais inteligente. Depois os coordenadores devem ser inteligentes pra porra. No final, você só vê que todo mundo é burro, cara. Essa é a verdade. Inclusive, a gente que tá acreditando que era assim, né? Exato. A gente é o mais burro que acredita nisso. Descobre que é mais um burro, você fala, pô, talvez eu tô um pouco mais esperto agora. É, exatamente. Então, é isso, cara. Mas é verdade, eu achei que se eu falasse muita promoção, eu um dia seria dona da Localiza. Fiquei aí um ano falando promoções com voz sexy e não funcionou, gente. E era pro dono da Localiza, depois você descobriu. era pro senhor Localiza, ele que ligava lá. Joaquim Localiza. É o Zé Localiza. Mas a dúvida é, se você fosse dona da Localiza, a filial BH seria em aonde? Em BH? Seria no Espírito Santo. Ah. Grande gincana, onde que tá? É a cultura de lá. Percebi que é a cultura. Acho que BH não tem nada. Na verdade, tudo fica nas cidades. Não existe Belo Horizonte, a verdade é essa. Ah. Não existe. É que uma vez que você tá num patamar onde que você decide essas coisas, você entra no jogo, Gabriel. É isso. E outra, Gabriel Asbar, quando você fala, imagina um Belo Horizonte, você imagina um lugar com praia, né? E BH não tem praia. BH não tem praia. Na verdade, você olha o horizonte, você nunca vai chegar nele, né? Então é isso. Você imagina um lugar plano, não um lugar igual Belo Horizonte, que não tem uma rua plana, que não dá pra ver horizonte nenhum. Só não tem montanha. Ninguém lá tem plano, cara. Ninguém é que a terra é redonda, né, plana. Exatamente. E terminamos assim com esse comentário filosófico. Eu posso falar só uma coisinha rapidinho que eu não faço mais? Claro que pode, fala aí, meu. Então, vamos continuando aqui. Só pensa que não faz mais falar no episódio. Quando acaba. Quando eu falo que acabou, acabou, porra. Que é isso? Cara. Brincadeira, cara. Pode falar assim aí pros seus gatos. Pode falar aí, fala ó. Fala sozinha, fala pra você. Seu hambúrguer de brócolis. Fala aí pro seu hambúrguer de brócolis. Ô, pera, eu sou pro senhor Pet Lady, hein? Deixa eu falar uma coisa, sério. Eu não faço mais. É comprar camiseta com o Ganso pra Eita, receber. Opa! Tira ela, caralho! Não faz mais comprar camiseta com o Ganso porque é muito barato. Você se sente explorando o chorume. Exato! É muito bem, então vamos aqui para o final desse episódio. Põe uma musiquinha de final. Carol Barros, senhora Pet Lady, vem falar das porras da camiseta do Chorume sensacional que você pode comprar lá em chorume.com.br/lojinha. Camiseta 100% algodão de estampas super especiais e que estão demorando para chegar porque os correios estão em greve, pandemia e esse tipo de coisa. Mas e também porque foi entregue chega. Em BH. Exato. Mas ela não tá lá, então. Na verdade, entrega no aeroporto de BH somente, mas que fica 130 quilômetros de BH. Então, Carol Barros, o momento do seu jabazinha. Se alguém quiser ouvir sobre comportamento animal, sobre a melhor maneira de bater no pet sem deixar marcas, como sumir com aquele seu pet que você matou enforcado sem querer, e esse tipo de dica que você dá lá no seu podcast, né, abusar de cachorro sem os vizinhos notarem, esse tipo de coisa, onde que o pessoal deve... aonde o pessoal deve ir para encontrar o seu podcast sobre comportamento animal? Fala sério aí, dá uma dica de um episódio e por aí vai. Faz o seu jabá, menina. Tá bom. Eu tô com o mesmo computador de ontem. É um Asus, eu tô com o mesmo Asus de ontem. É, eu quero agradecer muito a vocês por ter essa possibilidade de gravar com vocês. Foi um prazer imenso. É, não é segredo para ninguém que o Chorume é meu podcast preferido. Uhul! Eu amo muito, muito vocês, de verdade. Eu tenho podcast, hein? E eu tenho, eu gosto mais. Eu gosto mais de vocês. Ai, João! É, quem quiser me ouvir falando de comportamento e bem-estar animal, meu podcast é o Pet Lady no Ar. Tá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts, nos principais agregadores. Para aqueles que manjam de tecnologia, qual é o site? Porque tecnologia é site. É o thepetlady.com.br. Tá lá no meu site, tem o meu blog, tem tudo lá que você quiser, se você quiser saber mais de bichinhos. Bichinho. Que tema? Fala uns temas aí. Tá bom, já teve lá no meu podcast um episódio muito, muito difícil que eu falei sobre luto. E morte dos pets. Luta com pets, assim. Rinha de pets. A gente chama de rinha aqui no interior. Rinha de galo. De galo é o mais clássico. Né? Mas tem de cachorro. E macaco contra coelho cego. Quem quiser ouvir o programa sobre luto, é um programa muito bom, mas muito difícil. Mas, enfim, ficou interessante. Eu já recebi tanto negão... É sério mesmo, aqui, num podcast de comédia, você vai começar por esse tema. É, só pra dar aquela quebrada. Tá. Mas eu já recebi o Negão e o Zop lá no podcast para me contarem histórias dos bichinhos deles. Foram episódios maravilhosos. O Gabriel e o Ganso já estão convidados também, quando quiserem ir. Fui convidado agora ao vivo, hein? Tá convidado, Gabriel. Quando quiserem ir, já está convidado. E uma pergunta que o pessoal fez aqui no chat, que eu contei essa história uma vez, como que eu faço para sumir com o corpo de um lagarto? Essa história é cabulosa. Uma vez eu tive que sumir com o corpinho de um lagarto e eu joguei no terreno do vizinho. Fica aí essa... Informação. Um lagarto sem asas. Era um lagartinho. Ah, e o pessoal tá pedindo pra fazer lagarto, pergunta. Lagarto depois, com viu? Asas se chama pássaro. E um pombo sem asa se chama merda. O se pessoal tá pedindo para lembrar da pergunta polêmica no final, viu? Já foi a pergunta polêmica. Estão louco. Gabriel lá, para morrer, tinha que escolher um último prato para comer. Ah, essa era a pergunta polêmica. Foi eu depois de Selan. Perceba o tom de crítica da Carol, não? Ah, então essa era a pergunta polêmica. Era essa mesmo. Então, tudo bem. Mas aí, você tem uma mais polêmica na sua cabeça? Mais a sua pergunta, então. Eu tenho uma pergunta muito polêmica que então, eu não sei manda, se eu vou conseguir responder. Manda bala. Pera aí que vai ter uma... musiquinha de pergunta polêmica, esqueci de pôr, mas serve essa. Carol Barros do podcast The Pet Lady, que some com corpo de lagartos, vai fazer uma pergunta polêmica nesse momento. Manda bala, Carol. Vocês preferem passar o resto da vida pensando que vocês vão viver pelo menos aí mais uns 80 anos, porra, e a morte não é uma opção antes disso, o resto da vida com um fiapo de manga no meio dos dentes, ou com um cabelo na garganta? Não, mas é óbvio, fácil, Carol. Isso é óbvio. Não sei. Fiapo de manga no fiapo. É pro resto da vida, aquele fiapinho assim, ó. Dois é pro resto da vida. Pelo na garganta não dá. Não, agora pelo na garganta, assim, igual você falou, vai parecer um hambúrguer lá de vegano. Lá, se o cabelo na garganta for 2 horas, é óbvio que é o cabelo na garganta, mas se é pro resto da vida, é fiapo de manga. Os dois pro resto da vida, então é fiapo de manga. Fiapo de manga, você acostuma. Inclusive, eu acho que até começa a abrir o dente, afinal. Ali, você fica lambendo ali a manga. É, então, você tem um hobby, que é ficar aqui, ó. Agora com o cabelo na garganta, você só vai... o seu hobby é ficar... vou contar uma história desse... A diferença de cabelo e pelo é essa, né? Cabelo você tira assim, ó. Pelo você tira assim, ó. Não sei eu se for os da Cida, né? Os da Cida, mas acorda. É, eu acho que o fiapo, ele começa até a abrir o dente uma hora, você nem sente mais ali. Capaz dele é ele vai estar pro resto da vida, então o dente não vai abrir, vai ficar o fiapo. Outra, a manga é doce, né? Então você vai ficar com a suquinha ali, ó. Vai até emagrecer. Vai estar com aquele fio branco da manga já, porque tá vai, ser, vai virar moda, vai chamar bigode de dente, pô. Cabelo de dente. Piercing de manga. Perfeito, muito bem. Vou te falar que a pergunta sobre o que o Gabriel comeria a última refeição foi muito mais polêmica. Ah, mas não, pensa não, você tá cobrando demais, Eu não vou entrar nessa discussão internética aqui. Exato. Que eu estou há 6 anos aí sem discutir bosta na internet. Ô, Gabriel, mas eu acho que se você trabalhar e se... Vamos lá, continuando aqui. Anderson Negão, agora é o momento do seu tchau, meu querido. Manda bala. Depois dessa pergunta não polêmica, acho que a gente vai fazer um novo quadro no Chorume. Perguntas não polêmicas. Perguntas não polêmicas. Onde a resposta é muito óbvia. Você quer que alguém cutuque um estilete do seu cu pelo resto da vida ou comer um pão de queijo, Gabriel? Acho que eu quero pão de queijo. Ah, mas esse pão de queijo tá envenenado? Não, tá não, normal. Não. É até muito gostoso. É até muito gostoso. Apetitoso. Vai te dar um pouco de alergia. É anti-alérgico ainda. Anti-alérgico. É que a pessoa te cumprimente com um tapa na cara todo dia ou com um bom dia? Bom dia. Tapa na cara ou um tiro na cabeça? Você prefere, quando tá com sede, beber mergulho ou água, Gabriel? E aí? Mas água, temperatura ambiente. Não, água até geladinha. Água do você, jeito que você quiser, água. Mas o mergulho vai estar fervendo, Gabriel. Perguntas não polêmicas. Parabéns, Carol. Não é todo dia que a gente vê um não, telemarketing tão eficiente assim. Ah, vai cagar. Anderson Negão, seu tchau. Falou, Negão. Gabriel Asmar, por favor, o seu tchau aí pro pessoal. Valeu, pessoal. Queria agradecer também a galera que tá sempre doando aí grana, porque eu vou pegar essa grana e trocar meu J5 que eu faço. Então, muito obrigado aí. Não deixe de doar, que eu em breve vou comprar um J6. Pra deixar de ser. Pra deixar de ser criticado de sempre usar a mesma coisa, tá é, mesma eu coisa. Acho que em breve você tem que colocar um telefone fixo em casa, Gabriel. É bem novo isso. É tecnologia, tecnológico. O telefone dele é muito ruim, então tudo que a gente fala parece sexual. Não sei. Muito bem, Wesley, só pro seu tchau aí pro pessoal. Ah, cara, que satisfação todas essas pessoas aqui assistindo a gente na live. E voltar a gravar domingo de manhã, cara, que peso! Que peso, hein? Obrigado, Pet Lady, por aceitar o convite, por essas perguntas óbvias. Ah, obrigado, Bob, por ser ridículo. Isso é que tem a sobremesa do jantar, viu? Eu sou natural, eu sou ridículo naturalmente, nem você agradecer. Com um pouco do Negão com esse clone dele aí. Essa boneca Anabelle do inferno aí. Obrigado todo mundo. Parou! Muito bem, esse foi um episódio maravilhoso. Não esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, @NectarDoLixo, Instagram e Facebook, @LixoDoLixo. E não se esqueça, meus queridos, de fazer toda a burocracia que o YouTube pede aqui. Se inscreve aí no canal, dá um joinha, balança a sinetinha aí, faz um comentáriozinho. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos, maravilhosos. Obrigado por estar aqui nesse episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau!